história de vida de hoje é uma história que gira à volta de um problema de peso, que, no entanto, não é um problema de peso, é um problema sem grande importância. Chama-se Dia Mau. Como grande parte dos jovens que acabam de se licenciar, também eu escolhi um dia para, de currículo na mão, bater de porta em porta na esperança de arranjar emprego. Nesse dia saí de casa com uma pasta, com várias folhas de papel, onde se liam os meus dados pessoais e pouco mais, uma vez que quando se acaba o curso não há muito para escrever num currículo, e uma lista dos locais onde me dirigir. Corri toda a Lisboa para poder passar em todos os sítios planeados de mapa na mão, porque nem sempre conhecia as ruas, do metro para o autocarro, do autocarro para o metro. O dia ia avançando e as esperanças iniciais esmorecendo, nem sequer um depois contactamos. Acabei por deixar para o último escritório perto da zona onde moro, mas já estava tão farta de levar nãos que estava bastante indecisa entre apanhar o autocarro para casa ou fazer um desvio. A minha consciência não me permitiu ir para casa descansar, porque quem sabe podia ser ali que me iria safar. Assim, a jovem licenciada de 1,50m e 42kg dirigiu-se a um edifício com cerca de 3 andares. Toquei à campainha na entrada do prédio, responderam-me e ouvi o ruído da porta a destrancar. Entrei no hall, dirigi-me ao elevador, que por acaso reparei tinha a luz acesa. Nessa altura ouvi novamente a porta abrir e ao olhar vi um homem de cerca de 50 anos entrar com uma mala a tiracolo, que imediatamente iniciou a sua tarefa de colocar folhetos nas caixas do correio. Entretanto abri a porta do elevador e entrei. A luz apagou-se. Como achei estranho, saí. A luz acendeu-se. Então o que é que se passa? Pensei. Voltei a entrar e a luz apagou-se novamente. Mais uma vez saí. Queres ver que está avariado? Mas eu não vou até ao 11º andar a pé. Entrei decidido a arriscar-me a ficar parado entre andares, porque de certeza que o elevador não estava bom, mas logo se arranjava uma solução. Carreguei no botão e não aconteceu nada. Já a achar que devia ter ido direto para casa em vez de estar preocupada com a consciência, saí do elevador e dirigi-me à porta de saída do prédio. O homem, que tinha entrado uns minutos antes, continuava a colocar papéis nas caixas e ao ver-me passar disse-me: está avariado o elevador? Respondi que sim e expliquei que cada vez que eu entrava a luz apagava-se e não subia. Ah, isso deve ser por causa do peso, disse ele. Numa fração de segundos pensei indignada. Está-me a chamar gorda? É doido. O elevador não anda com 42kg de carga? Mas o homem continuou. Venha lá que eu subo consigo. Vai para que andar? Ok. É pior do que eu pensava. Não é por eu ser gorda. É por não ter peso suficiente para fazer subir o elevador. Entramos os dois no elevador, que com apenas um toque do homem fez o seu percurso até ao 11º andar tranquilamente. Eu não sabia de me enfiar de vergonha. Chegados lá acima, despedi-me dele com um simpático boa tarde e muito obrigado. Mas o episódio não ficava por ali. Olhe, menina, já agora, estendeu-me a mão e deu-me um dos seus folhetos. Agradeci e o elevador iniciou a descida. Olhei por curiosidade para o papel que dizia: pretende perder peso? Nós temos a solução. Contacte-nos. Lá acabei por entregar o último currículo e por descer os 11 andares a pé, sem sequer pensar em tentar o elevador. Apanhei o autocarro e fui para casa. A altura em que a irritação foi dando lugar ao riso pelo ridículo da situação. Clara Arthur, Lisboa. Dia Mau era o nome da história, mas não é um dia assim tão mau. É apenas um pequeno pormenor. O que é mau é andar de um lado para o outro de currículo na mão. Isso sim, é muito complicado. Também já me aconteceu. Lembramos que podem enviar as suas histórias para... Produções Fictícias, Travessa da Fábrica dos Pentes, 27 Reis de Chão, 1250-105 Lisboa. Ou por e-mail para historiadevida@rdp.pt. Mas não se esqueçam, histórias curtas. Curtas. Até amanhã.